Delta 3601, 4545, PLT, 4 horas e 15, alternado Galeão. Ciente, o Delta 3601, táxi pelo pátio e Índia. Chame no ponto de espera, dá um zero pronto para decolagem, o ajuste é 1014. Pátio e Índia, reporta ponto de espera no 0, no 4, Delta 3601. Oxené 6251, da presente está autorizado, por tiver cancelamento, chame táxi. Pronto, T3601. Gente, está 3601, autorizado a linha e decolada, 1-0. Vento 200 graus, 5 nós. Autorizado a linha decolada, 1-0. 3601. Oxené 6251, táxi pelo pátio e Índia, e chame no ponto de espera da 1-0 pronto, o ajuste é 1014. 601, decolado aos 34, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, bom dia, TAM 3601. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. Bom dia, TAM 3601, contato radar, tudo para o nível 360. 360, solicito mão direito na prova de Leda. Autorizado, Leda. Leda, 3601. Chef 6251, está autorizado a decolagem de 1-0. O vento é 200 graus, 5 nós. Azul 4177, tem informação forte, próximo para a cópia. Gente, Azul 4177, só um minutinho para a cópia. Oceania 6251, decolado aos 39, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, Oceania 6251, bom dia, obrigado. Azul 4177 para cover. Ok, o 4177 da Azul, autorizado Vitória, o nível 360, via Peruísque 50. Decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Eudes, para interceptar a aerovia Aero 50. O controle 119 decimal 35, acione 5156. Azul 4177, chame pronto para o push de acionamento. Salvador, bom dia, UF 6749, está na posição 1, está em informação, volte para o nosso equipe. Gente, UF 6749, está autorizado, Guarulhos, o nível é o 340, via Tesulu 21, até Trive, após DCT Poços de Caldas, decolagem da 10, curva à direita, subida será Arbor, e após Arbor, DCT Elefa, para interceptar Ampizulu 21, 19, decimal 35, o controle, acione 5157. Correto, 6749, chame para puxar e acionar no 01. Ok, o 6749 está autorizado, chame táxi. Correio de Salvador, azul 4177, pronto para puxar e acionar mesmo. Azul 4177 no gate 3, aguarde só um instante. Temos aí a aeronave da Web que já vai puxar no 01, ok? Ok, vai aguardar então, azul 4177. 717, aguarde um instante a cópia para Galeão. Poderia adiantar a saída? É a Dael, após Dael Leda e após Leda Bridge. Muito obrigado. Web 5717 para cópia. Autorizado Galeão, nível 340 via peso Lua, 1-0. Decolagem da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Intercept aerovia, peso 1-0. 1935, controle. 5161, o transponder. 325, você é 25 no modinho. Ok. Transponder 5161, FGF 77. Tá correto e chame pronto no gate 2, Web. Camarada, obrigado. Estamos apenas aguardando a saída da aeronave da Webjet, que está à sua retaguarda. Assim que a mesma iniciar o táxi e livrar o pátio na Índia, coordene com a equipe de solo e inicie o seu pushback e assinamento. Azul 4177, chame o táxi posterior. Só pode passar do Webjet, chame o pushback e assinamento, vou anotar o táxi, graças a Azul 4177. Site web 6749132 no PLB, 3:55, alternando no Galeão. Ciente, o web 6749 está livre, o táxi à direita e chame no ponto de espera. Pronto para decolagem, ajuste 1014. Destaque, ponto de espera, quando pronto, chama o web 6749, 1014. 4177, a aeronave da Webjet já está liberando o pátio, está livre o seu pushback de acionamento, chame táxi. Fundamental, pushback de acionamento, chame para o pátio, 4177. Nove da web está livre, alinhagem decolada 1-0, o vento 200 graus, 4-9. Aguarde só um instantinho para iniciar no 02, o 5717, temos a aeronave da Azul a retaguarda, completando o pushback. Aguarde apenas a liberação do pátio para iniciar o seu pushback, o 5717. Vem a 749, decolado ao 53, chame o controle, 1935, eu viajo. Obrigado. Chegando a ponto, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. Opa, está com 4.000 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando com o fim. Copiado, azul 4177, livre o táxi à direita e chame no ponto de espera, 10 pronto para a decolagem. O ajuste é 1014. Webjet 5717, está autorizado o pushback acionamento no 02 e chame táxi. Autorizado, chama táxi 5717. Bom dia, dia, Web 5898, aguarde um instante a cópia para confins. Azul 4177, está autorizado a alinhar e decolar, dá 1-0, vento é 200 graus, 03, nossa. Web 5898, para cópia. Web 5898 está autorizado com fins, o nível 340. A decolagem da pista 1-0, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge e em Bridge Intercept Zulu no meia até o destino. O controle 119.35, acione 5162. Tá correto e chame pronto para o pushback acionamento 5898. Para pronto para pushback acionamento 5898. Escuta, seu, sua filha. Joia, 118.6. 7, decolar 257, chame o controle 1935, boa viagem. 119.35, obrigado, bom dia, do 4177. Juliette Alfa. Prossiga, Juliette Alfa. Encontra-se parqueado aqui, pátio 3, solicitando um reboque. Pátio 1, ponte 1. Cliente, inicie o reboque até a saída do pátio 3 e aguarde para ingresso no principal. Afirma. 7777 para o táxi, BOB 131, autonomia 350, alternando com...